do trip 5-2-2. Autorizado, mas 3108, chão para estiver cancelamento. É, queria para estiver cancelamento, 639. Autorizado para intersecção no 7, pode para cruzamento. Tan 3859, pode voar a presente, alerta. Afirmativo, Tan 3859. Alerta. Left turn, Momo, departure, Fox Lima, Oscar Charlie, Kilo Transition. Departure, control 119S35, Fox 5006. We are cleared in Miami via the the Momo departure plot to transition or climb 360 and off the runway 10 with the left turn. That's the Momo departure plot transition. We're going to squawk 5006. Usado cruzamento no 735, após que eu saí Quebec, mas na Lima chama solo em 121-219 para ingresso 71. Zero. Affirmative, that's correct. Thank you. Você está no pequeno desvio à esquerda, sim, para evitar uma formação aqui. Sente, trip 5221. Para Lima, Lima tem cabeceira no 7, me reporta o posto. Oscar Manatil, no meu pés autorizado, decolador 17, curva direita no corredor axé, controle 11935, transformer 0133. Alto B? 03, aumentar com a torre, 11895. Corrigindo, 0 metros. Prossiga, Mike Kloska. Livre o sonar, me chama para o processo. Chama centro Recife, 126.0, terna 128.8. 260, aprimora secundária, por favor. Recife, Salvador, forma secundária para o TAN 3859. Primitivo é 128.8. 288, obrigado. B50, bom dia. Seu nível de identificação desse via chegada Mari para o nível 060, Kenengar 1015. Já autorizado a colagem pista 7, o vento 120 graus, 109. A bordo, 4 horas, Alterna Galeão. Bom, 31, táxi autorizado, pátio no Índia, ponto de esquerda no 0 torre, 1895, ajuste no 095. Obrigado, você também. Comandante Gillette, Bravo Delta, ingressa parte 1 até o parte 3. Obrigado, Oceano 6250, informo que é o número 3 na aproximação. Calados 40, chama controle 119, décimo 35. Gente, Lima. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima decolado, nosso escuta perfil Coral. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, contato radar, suba para nível 100, saída Coral. Lima. Romeu 21, inicie redução para 220 nós. 4 no 4, desça para 2.000 pés, autorizado. Final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, reportar estabilizado ILS X-Ray pista 1-0 no localizador, 354 no 4. Poderia confirmar o número para pouso 354 no 4? Firma o número 1. Certo. Autoriza uma aduna direta para 354 no 4? Autorizado, 354 no 4. Grato. Isso, 896, acione a identificação, desta vez chegada a Mário para o nível 070, quem é galo no 0 no 5. Sim, 0 0 7. De via após Mário, está 3896. Guardião 07, me reporta pronto para a decolagem. Estou rebondindo a linha 39, quando espera pronto. Oceano 6311 é linha e decola a pista 110, o vento 110 graus, 112. A linha decola da 6311. A linha mantém cabeceira 1-0, a linha mantém. A linha se mantém da 1-0, 6-3-1. Meu 2-1, vetoração para sequenciamento, curva direita para 2-3-0, limite radial 2-7-0 de Salvador. Direita 230 no 621. No 621 desça para 3.000 pés. 3.000 pés no 621. De pronto, 6-3-1. Oceano 6311, no seu autorizado decolagem, fechou no 0, vento 1-0-0 graus, 1-1-2. Livre decolagem na 10, no 6-3-1-9. Autorizado, Guardião 07. Autorizado, TAR 70, sessão 17. Me reporta pronto, Guardião 07. Gente, conquista na proa, 5221. bacana. Janamia 250, desça para o nível 050. TAN 3896, desça para o nível 060. Drone Salvador, um código bom dia, 6311, irmão. Janamia 311, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da L. 360, o senhor autoriza a gente vai direto Leda? Ao cruzar 2000 pés, afirmativo, o Xanema 319. Vai cruzar agora 2000, curva na direita, Leda, obrigado, 6311. O número 21 na esquerda para 140, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Way, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Então, equipe de esquerda, 140 para 2000, reportado estabilizado no 621. Xanema 250, inicia redução para 220, nós. 220, 6250. Estou precisando do localizador, ILS X-Ray, pista no 0, 354, 14. 354, 14, chame Torre Salvador, 18, decimal 95. 18 decimal 95, boa, 354 no 4. Boa. Xanema 250, continue via para 2000 pés, o QNH no 0 no 5. Até 2000, Xanema 6250. TAN 3896, desça para o nível 050. 050, TAN 3896. Pista livre, trip 54, 14. Baleão 07, decolada 47, fruto para o Tatu Ângelo, controle 119, decimal 35. Decimal 35, Guardião. Está com velocidade de solo de 150 no momento, o tipo é uma TR-72. Obrigado. Está estabilizado também. O voo número 21 chama a torre. Salvador em 1, no 8, decimal 95. Informo que o mesmo agora está passando o símbolo. O voo número 21. Afirmativo, 295, obrigado. Cip 54, no 4, estou autorizado. Pouso, sistema 0, vento 120 graus, 109. Autorizado, pouso. Autorizado pouso, cabeceira, 10354 no 4. Guardião 07, prossiga visual via litoral sul, reporte através do farol da barra. Gente, a marina através do farol da travessia da Bahia, Guardião. Trip 5221, chama o centro Recife, 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. 260288, 629, obrigado, valeu. 5221, vai chamar 1260288. 3896, inicia redução para 220, nós. 220, então, 3896. Outra vez, só confirmando 6311, chama 260288. Negativo, mantém na nossa frequência, o Xané 6311, era a transmissão era para outra aeronave. Oh, me perdoa, meu amigo, tá mantendo. Papatão, X-Ray, Charlie Fox, qual pátio? X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, o procedimento em NS, pista 1-0, Xanema 250. Bom, devido à condição de tráfego, os pratos 1-0, viria com seu respeito que abaixa a altura da cabeceira 35. 389. Altura e decolagem da cabeceira 35, vento 130 graus, 092. Mike com Oscar. Afirmo, Copa B. Bordo, Saramento Taxi 14, 1 no 9 Cinco. 3549, solo 51, livre direita. Chama solo 1219. Direita, 1219, bom dia, 1 no 9 Bom, 621, ajuste altímetro no 0105, tem livre pouso pistão 0, vento no 20 graus, 092. Autorizado pousão no 0 ou no 621. 04. Olá, me chamo para o táxi, Excel Telefone. Via, chegada Mário para nível 110, QNH 1015. Confirmando inicialmente nível 110, gol no 648. autorizado, sinal ILS X-Ray pista 110, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, sinal ILS X-Ray pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar o localizador 389. Xanema 6250, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 6250, obrigado. Xanema 6311, chame Centro Recife em 1 no 25 decimal 1, alterno 1 no 33 decimal 95. 251-3395, muito obrigado, bom final de semana. Igualmente, bom voo. Gente, Guardião 07. Solo 53, vira direita, chama solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. Mike com Oscar, decola 253, chama controle 119, decimal 35. Vai chamar controle 119, decimal 35. 119, 35, Mike com Oscar. 119, decimal 35, Oscar. Com 621, bom dia, Alfa Juliette do 01. Alfa Juliette para o 1, 1621. 250. Controle ao Papa Romeu, Mike Acosta. Salvador, 1165, informação Índia. 1165, Guarulhos autorizado no nível 360, Hotel Zulu 16. Decola da 10 com curva direita, Nadael Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5022. 360 Guarulhos, Ampersulu 96, pista 90, direita, a curva da Elia da Brite, 11935, controle 5022, transponder do Golo 11165. Golo 165 está correto, chama para o Chibeca também. É. Para altitude de tráfego, plano instrumento cancelado 254, em Salvador, Kenegal no 015, quilo Serra Lima. Com Campa Vista, 3296. 3296, Chime Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1 Xanana 250, solo 55, livre direita, chama solo, 121, 219. 219, obrigado. Salvador, boa tarde. Bom dia, Tan 3896, Santa Silva, Machado Trabalho. Tan 3896, de altímetro 0 no 5, o vento 130 graus, 109. Agora tem livre pouso, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, Tan 3896. 10 no 5, olha. Autorizado tarde, até a intersecção. Me reporta pronto para ingresso 17. Botão 3896, sala 58, livre à direita, chama a sala 121, 219. Direita, 219, obrigado. Charlie Fox, autorizado, alinhar e manter cabeceira no sétimo, reporta pronto. Delta 3896, livro da pista no sétimo. 3896, Alfa Gillette para 05. Alfa Gillette para 05, obrigado. Do 165, tá na ponte meia, puxa, aciona. 3296, só pra informação, agora tá passando via Juliette, duas viaturas de bombeiros vão cruzar a pista, não interfere. Confirma o tráfego, chamou o solo. O 165, puxa, aciona. 06, autorizado, Gol 165, chama táxi. Autorizado, 65. Autorizada a decolagem na pista 17, vento 140 graus, 10 nós. Becca 238, please set up and push, converge for taxi. Está em falso, decolador 03, no controle, 119, 35. 935, deu um alto, senhorita, grato. Controle, muito bom dia, Papatango, X-Ray, Charlie Fox. Papatango, X-Ray, Charlie Fox. Bom dia, contato radar, suba para o nível 310 na saída PUC. Na PUC, para o 310, X-Ray, Charlie Fox. Tá com 3:30, Galeão 160 a bordo. 3:30, Galeão 160, táxi autorizado, pátio no Índia, ponto esquerda 01-1895, ajuste 1095. 1895 a torre, 1165. Autorizado na PUCA, X-Ray Charlie Fox? X-Ray Charlie Fox, afirmativo, autorizado Jamo, X-Ray Charlie Fox. Autorizado Jamo, X-Ray Charlie Fox. Aqui é com o Oscar autorizado, frequência livre. Controle seguinte, mas aqui é com o Oscar autorizado, frequência livre para coordenação local. 648, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 895, ou 648. Ano 65, pronto. Siga pela torre. Tá pronto, 65. Gente, 1-65, matei o ponto de espera do 1-0. Torre Salvador, bom dia, agora 648, passa em direção. Rona 648, desde 1095, autorizado pouso pista 10, vento 10, grau 09. E pouso 10, agora 648, 09. Batalha direto para Delta, Aracaju, autorizado. No 090, Golf 677, decola da 197, curva à esquerda na Conde, 1935, transponder, corrigindo, transponder 0172, o controle 11935. Ativo então, decola da 10 com curva à esquerda na Conde. O Jurete 9 Delta modificou o transponder para 0260. Está livre o acionamento 43, chama táxi. Autorizado, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 0, 1, 1, 8, 9, 5, ajustando a 0, 1, 5. Dorgon 630, bom dia novamente na ponte 4 com informação Índia, quando possível 410 para retiro. Recife, copia? Pronto. 638 autorizado Recife, 0158, decola da 10, curva esquerda, foca a transição Aracaju, controle 11935, transponder 50287. Ok, tá um forte chave no fundo da frequência falando, deu pra copiar um nível. E tá confirmando a Pucaracaju, essa aí. Afirmativo, com o momento de novo, Recife no 370, Roterist 58, decola da 10, curva esquerda, pouca transição Aracaju. 11935, transponder 5027. Agora sim, copiou, 370, via Roterist 58, decola da 10, com curva esquerda na Puca Aracaju. 1936, é o controle, 5027, é o transponder. Gol 9630. Correto, gol 9630, chão, puxa, mega equipamento. Chama. Gol 1165, autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus, 119. Deu decolagem, pista 10, gol 1165. 648, ingressa na Alfa e mantendo a Juliette. Essa Juliette é o tempo. Estou confirmando, ingressa na Alfa e mantém antes a Juliette. Essa Juliette é o tempo. Bravo Delta, Lima tem que descer 1-0. 1165, decolar 211, décima controle, 119, décima 35. 035, Roger. American 238 is ready for taxi. We have India. O 1165, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Da EL 360, 1165. Roger, America 238, clear taxi for Ayrton 1, India, holding point runway 10, tower 118, that's my mind 5, altimeter 31015. Okay, back to India and over to tower of American 238. Estabilizado no localizador. As 4. Gente, é. Só não copiam de outra GL. 10 graus, autorizado a decolagem, está 10, vento 130 graus, 119. Iniciar o táxi e livrar a Juliette, ingresso para o 08. Pois América, vive para o 08, para 648. Gente, então o Índia Bravo então vai sair inicialmente com a proa norte a 500 pés, coordena com controles toques e remetidas, o controle em 11935, torre em 1895 e aciona 0137. Agora o... qual é o primeiro? 04 a bordo, decolagem com a torre 1185. 238, ground. Ground, American 238, go ahead. Just confirm, sir, you're clear taxi until holding point only 10. No, I told you that we needed to hold our position here and you said roger. Ah, okay, how many minutes? It'll be a couple minutes, we need to slow down the system problem. Roger, sir. Juliette Bravo Delta, decolada 14, chama controle 119, 35. 135, controle Bravo Delta. Controle Bravo Delta, decolou, estão no zero na saída Conde. Contatamos Juliette Bravo Delta, contato radar, suba para o nível 090, saída Conde. Report when you ready to start attacks. Roger. at ground American 238. Okay, sir. We're taxiing 2 only, pointer 310 there. 118.95. No, we're not going to take off. We have a problem with the system. We have to go back to the gate. We're working that out with our operations right now. Okay, sir. Go back to the gate 11. Just 1 minute. Estabilizou, gol no 094. Bono 094, chame Torres, Salvador, em 1 no 8 decimal, 95. 895, boa. Boa. Torres, Salvador, bom dia, gol no 094. 094, muito bom dia, ajuste no 095, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Guardando. Okay, sir. You have conditions to do a backtrack. Exactly where you are, or you need to taxi or some kind of tow. Okay, you're asking if we need to maneuver a little bit to get back to 1-1? Yes. We're working that out with our operations right now, man. As soon as I know something, I'll give you a call right back. Papa Romeo também já bravo. Pelo controle? Papa Romeo Sanguin já bravo. O senhor decolou da RMAR, tá com proa norte, seguindo a estrada do CIA. Vai, tá na sua escuta. Gente, o Tanguin já bravo, confirma a região de sobrevoo? Positivo, vai sobrevoar a região da BR-324, senhor. Fazer um TGL lá e regressa. Gente, apenas atenta à área proibida de Camaçari, prossiga sobre voo, reporte de retorno. Tango de Bravo. Positivo, está ciente da área proibida, na sua escuta, chamando o retorno. O 1165, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251, alterna 3395, voo 1165. Papa Romeo Kilo Serra Lima, de retorno a Salvador, confirme o nível que deseja. Suba para o nível 090, acione código 0210 na proa de Mário para interceptar a chegada a Mário Kilo Serra Lima. So you need to get yourself turn back around and then come back in toward 811. Conditions, do you maneuver by yourself? Yeah, we're going to maneuver out of the ramp area so we can get to the edge of the ramp area so that we can get turned around and come back toward gate 1-1. And we're not sure if we can throw it in yet or not, but we want to at least get the airplane turned around. Okay, sir, so we'll taxi until taxi alpha and then go back, that's correct? That's correct. Okay, cleared. Via Alpha and go back to gate 11. Alpha, come back to gate 11 for American, and then back to gate 11 for American 238. Decola da 1-0, curva à direita, Dayal, Leda Brito. Controle 1-1935, transponde 5032. 0931, 090, portão 04, autorizado, chama o táxi. Polo com 094. Polo 094, e a Alfa mantém posição antes da Juliette. E a Alfa mantém posição antes da Juliette. Capitão Mike Bravo Yankee, adicione a identificação, prossiga na chegada a MAN, QNH 0015, reporte no ponto da descida. Yes, sir. Follow a yellow vehicle from Sierra on gate 2-8. Okay, so we'll wait for the vehicle up in gate 8 and then we'll follow him from American 2-3. Affirmative. Acione identificação, prossiga na chegada da Mari, QNH 1015, desça para nível 100. Decola da 10, à esquerda, pouca transição Aracaju, controle 11935, transpone 5036. Utilizado, Itaputan 3198. Então, chama o postback acionamento, 104. Sim, de coma 094. Após o tráfego da companhia, inicial táxi, ingresso Juliette 04. Ingresso Juliette 04. Táxi, Gol 9630, 87 a bordo, 1340 Natal. 87-1340 Natal, Gol 9630, táxi para direita via Índia, ponto 0090-11895, ajuste no 0090. Ok, via Índia, 2895, comentando, bom dia, 630. Bom dia, senhor também. Tentando contato com o controle ou com a torre, confirme. Em 1935. Então, Yankee, Serra, Serra, o controle. Oi, Salvador, bom dia, Gol 930, ponto 0. Gol 930, está autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento de 1-3-0 graus com 1-1 nós. Eu tenho nível de decolagem, então, 1-0, Gol 930, confirmar o controle após a decolagem? Controle em 1-1-9-35. 1-9-35, graus. Esteja atento, Yankee Serra Serra. Sony código 0201, o Yankee Serra Serra. 0201, Yankee Serra Serra. Vamos de abraço, esteja atento, helicóptero, precedente setor noroeste de Candeias, passando Candeias no momento, prosseguindo para Enrimar. O Tango de abraço, esteja atento à aeronave. Salvador, Gol 9648, bom dia. Vamos ver quanto é. Bom dia, Maceió, autorizado no 370, motorista 58, decola da 10, com curva esquerda, Pouca transpara Caju, controle 19935, transponder 5041. Confirme para mim o transponder e a saída, por favor. A saída é Pouca, transição Aracaju, transponder é 5041. 350 para Maceió, pelo disco 58, Pouca, transição Aracaju, 19045. Obrigado. Eu não consigo copiar, estou confirmando, é 370 nível. 37 ou 350? 37. 370 para o Peru 58, Pouca, Aracaju, 19045. Qual é o sistema de transponder 5041? Afirmativo, 5041. Está correto, chama o pushback e acionamento. Camarada. Voo na 630, decolar 228, controle 199, decimal 35. 1935. 28, informa o tráfego 2 horas 7 milhas, mesmo rumo. Cruza nível 0, corrija, início é descida do nível 090-050, tipo um King Air. Controle, bom dia, com 630, decola, pode falar, Aracaju? Com 630, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, ao cruzar 2000 pés, autorizado por Odijamo. 2000 Jamo, obrigado. Autorizado, descida para 4.000 pés, 4.000 pés, o QNH agora 1014. América 1433, zona B. Serra Lima, corrigindo, desça inicialmente para nível 070. Ativo, tá 3198. É 3198. Devido ao tráfego informado, corra à esquerda para o 030, limite radial 260 de Salvador. Serra Lima, vetoração final ILS X-Way pistão no zero, curva direita para o 050, desça para 3.000 pés, o QNH no 014. Acione identificação, prossiga na chegada bom, fiquei legal no 014, reporte no ponto e deve descer. Isso 98, mantenha presente pro limite agora radial 280 de Salvador, reduza para 2209. Reduz 2209, seguinte limite a 280, mandando para 309. E aqui Serra Serra, confirme quantos minutos para Irmã? Se atenta ao tráfego anteriormente reportado, em aqui Serra Serra. desça para o 050, Mike Bravo Yankee. Serra, Serra autorizado, frequência livre. Cola, gol 1621, pista de treinamento, posição 1. Não copi. Gol 1621, pista de treinamento, no 01. 621 autorizado, puxa a porta. Bom ataque. Serra Lima, desça para 2000 pés. 2001, quero Serra Lima. Serra Lima, corra direita para 060 para interceptar. Final e LF X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Gente, 060, chamará estabilizado aqui do Serra Lima. Controle, o Tango já bravo, está regressando para Embarque, vai tocar lá, vai passageiro e regressa. Gente, Tango de Abravo atento ao tráfego do Yankee Serra Serra, frequência livre. Tango de Abravo. Oi tio, grato, bravo. Botan, 3198, curve à direita pro 060 para interceptar o localizador, desta para 3000 pés. 060 pro log, desce 3000, tem 3198. De Moracaju, gol no 630. No 630, chama Recife no 2085, alternando no 33, decimal 65. 2085, 336, ó. Tá 3198, desce para 2000 pés, ajuste 1014, redução 1809. 2014-200, 3198. Para Viante, autorizado, descida para 3000 pés, ajuste 1014. IP 5403, controle. O Ipeloda presente, já está no ideal de descida? O 5403 vai ter condições de incrementar a indicada? Tem a 240 TPLO, descendo para 4000.